crianças do universo, usem sua luz. É só o que lhes peço. Luz, crianças do universo, usem sua luz. É só o que lhes peço. Pra iluminar a todo momento todo o seu poder, de iluminar a vida do mundo e tudo que você acreditar que é bom.